Salvador, gol na 8 na 6, centro com a Delta. Gol no 8 no 6. Eu para 050, chegada Mar. Ajuste no 0, 1 no 4. 050, chegada Mário, 1-0 no 4. Estão na 3520, chama 125 na frequência 1-2545, ao terminal 1-2085. 1-2545, alterna 1-2685, na 3520. Gol 18 no meio, está autorizado. Voa a duna, descer para 2000 pés, ajuste 1014, informará estabilizar. É direto duna 3264, acendo identificação, chegada à mar, desce para 050, ajuste do altímetro 1-0-1-4. Thank you.

Receptou o localizador avistando na 896. Certo, completo o sinal, chame 2, 118, decimal 95. 895. Oi, Salvador, voo no 896. No 896, bom dia, final da 10, cheque trem. Tá embaixo travado. Ciente, tem livre pouso, pistão 10, vento 1000 graus com 02 nós. É, livre pouso da 10, voo no 896. Completo sinal, chame 2, 118.95. Na frequência 118.95, confere. Cruzando 165 para o 150, bom dia. Chegada Mari, esse é para 050, ajuste no 014. Chegada Mari, identificou para o 50, gol 154-14. Autorizado a ETAP, gol 1154. Proa de ETAP, gol 1154. Autorizando 70, 2000 pé, autorizado 1014, ajuste em forma estabilizada. Final LS X-ray. 2014, toma na estabilizada X-ray. Solicita a Pro de Duna. Autorizado. Autorizado Duna, vento 100 graus com 02 nós. Livre pouso, tá 3264. 3264, copiou? Positivo, livre pouso, tá 3264. Então 3264 no solo Azuma 3, libera a direita na minha escuta. Prossegue Alfa Juliette, portão 05. Escuta Alfa Juliette 05, 3264. Reportaremos a final do LS, o 9C4. Torre Salvador, Alta 3170, estabilizado LS 10, Machado travado. Alta 3170, bom dia, tráfego já avistado, tem livre pouso, pistão no zero, o vento 1 no 0 graus com 03 nós. Livre pouso, 9-0, Alta 3170. Zero no solo aos 20, libera a direita, na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette até remota 1-4 do pátio principal. Gente, prossegue Alfa e Juliette, remota 1-4 do pátio principal. Remota 1-4 do pátio principal. Pátio principal, afirmativo, obrigado. Afirmo, é o pátio 1 mesmo. Perfeito, obrigado, uma boa noite.